ainda tô de tanque cheio. Acionei o nitrogênio, ronco é sinistro. Registro no talo o ponteiro. Eu e meus parceiros, tá com medo porque veio. Não cheguei primeiro, nem você o último mensageiro. Depois vem mais pra nós, mais ligeiro e mais veloz. Se não tiver após, as pedras vão soltar a voz. Sou o porta-voz, eu creio, o fiel escudeiro. Envolvido até o osso na missão do cordeiro. Meu chamado é pra rima, vou pra cima, tô afim. Meu cajado, meu legado, tô no rap até o fim. Pro mestre é assim, minha resposta é sempre sim. Coração arrependido, ao contrário de Caim. Não sou merecedor, pelo amor, quem dera de mim. Mas se me pôs aqui, é nós que tá, então vim. Por falar com os excluídos, a sociedade me excluiu. Me marginalizou, aí negou o que pegou, tio. Tentaram rotular, eu não é secular. Quem sabe é sábio, é rap e não conto do vigário. Muitos confundiram quando ouviram pelo rádio. Nos debates nem discuto, é o cubo legionário. Contudo não julgo, sou o vulgo feijão. O aluno repetente que aprendeu a lição. Mas sempre tem uns pico que não entende, né, Jão? Diz que não é de coração, que é tudo por cifrão. Pergunta lá pros ex-Febem qual foi a missão. Faria de novo, por amor, não emoção. Uma população restaurada pelo seu perdão. Pelo santo nome, olha aí a multidão. Com peso do chamado missionário, bicho solto. Vou cumprir minha tarefa que me resta bem pouco. São milhares de vida, diamante embrutecido. Vou te conhecendo e te fazendo conhecido. Se é missão, trilha sonora e ao cubo. Eu desejo que esse rap se propaga para o mundo. Se é missão, muita paz, muito amor. Quem trabalha com coragem será sempre vencedor. Se é missão, trilha sonora e ao cubo. Eu desejo que esse rap se propague para o mundo. Se é missão, muita paz, muito amor. Quem trabalha com coragem será sempre vencedor. Trilha sonora e ao cubo, começando a fusão. Cês mandaram me chamar, tô aí, qual a missão? Admiro de verdade quem trabalha com coragem. Aproveito pra citar o eterno sabotagem. Ele foi alvo da lei, o Gilmar também não sei, mas espero que estejas à direita do meu rei. Veja só como é as coisas, obra do belo destino. Eu desejo que esse rap se propague tipo hino que toca no coração, ensinando pros irmãos que somente com amor mudaremos a nação. Obrigada e ao cubo por de mim se a lembrar. Vou mais longe pela honra de poder participar. Na moral, na disciplina, o meu filho, o Zequinha, vai mostrar que na missão vem seguindo a mesma linha. Ai pai, fé em Deus nas atitudes corretas. Só perdeu tudo, menos a fé. O meu pai me convidou, vou cantar com um ao cubo. Que é pra quando eu crescer, eu mostrar pra todo mundo que o dom que Deus me deu, eu só uso para o bem. Pois Jesus já ensinou, dê amor, não olha quem. Deixa aqui a despedida, sou Zequinha, sou do trilha. Muita paz e muito amor pra você e sua família. É filhão, representou, cê é minha geração. Tamo junto até o final, de mão dada na missão. Se é missão, trilha sonora e ao cubo. Eu desejo que esse rap se propaga para o mundo. Se é missão, muita paz, muito amor. Quem trabalha com coragem será sempre vencedor. Se é missão, trilha sonora e ao cubo. Eu desejo que esse rap se propague para o mundo. Se é missão, muita paz, muito amor. Quem trabalha com coragem será sempre um vencedor. Ei, eu quase parei no meio da trajetória. Meus sonhos ficariam apenas na minha memória. Eu deixaria de viver e de ver o que eu vi e saber que o meu som chegaria até aqui. Diversas ligações, e-mails de mães agradecidas pelas lições de vida em nossas canções. Que o filho tá montado, transformado de situações. Que agora é outra pessoa, cheio de boas ações. Pra quem não entendeu, essa é nossa missão. Valeu a pena o que fiz, tô mó feliz de coração. Tô vivão, tô firmão, guiado pelo chefão. Que me solicitou no decorrer da vida com os irmão na quebrada. Cê não é daqueles, só nós tá sabendo. Gemidos numa noite de domingo. É nós mesmo, é com uma satisfação que eu levo aonde vou. Pra quem quiser ouvir o que eu tenho a dizer, seja onde for. Mas eu não me gabo não, disso não, pelo amor. Quem achou? Calma aí, bro, que eu tô com o pé no chão. O meu nome não é fama, luto por quem tá na lama. Que a cena desse mundo tá zoado, um drama só. As crianças tão envolvidas na aliança com o crime. Parece cena de filme que até até me dá dó. Olha só, as famílias tão tudo se acabando. Não deu certo, se separa, tá na moda, é o plano. E o que vai acontecer se eu e você ficar de braços cruzados esperando tudo isso acabar? Tô indo na contramão, remando contra a maré. Custe o que custar então, acredite quem quiser. Pode me chamar de louco, que se pá eu sou. Gente pra desanimar, tem uma pá, pelo amor. Não vai pra grupo não, eu represento minha quebrada Itaquera lá do leste, salve salve rapaziada. Se é missão, trilha sonora e ao cubo, eu desejo que esse rap se propaga para o mundo. Se é missão, muita paz, muito amor, quem trabalha com coragem será sempre vencedor. Se é missão, trilha sonora e ao cubo, eu desejo que esse rap se propague para o mundo. Se é missão, muita paz, muito amor, quem trabalha com coragem será sempre vencedor.